Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora e nós vamos tratar hoje de um assunto que diz respeito a quase toda a população brasileira. Eu acho que 99,9% das pessoas no país gostam de futebol, é o esporte nacional. Por isso o Brasil já sediou uma Copa do Mundo, vai sediar a próxima Copa do Mundo, lutou anos e anos para conseguir esse privilégio, hoje já está discutindo isso, mas nós vamos começar a falar de futebol. E para isso nós estamos com dois convidados especiais aqui, o Amaro José da Silva, que é presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol Profissional aqui do Estado do Rio, e com o Zé Mário, que é o presidente da Federação Brasileira de Técnicos de Futebol. Nós vamos começar a partir do lançamento do livro Os Números do Jogo. Os professores Chris Anderson e David Sally contam como a análise estatística e os negócios transformaram o futebol e de que maneira os dados coletados por empresas e times podem ajudar a compreender os detalhes deste esporte. Nesse livro, Os Números do Jogo, que foi lançado, já está, inclusive, com uma edição em português, você pode procurar nas livrarias. Em essência, o que os dois professores levantam nesse livro é que o futebol deixou de ser uma coisa lúdica, passou a ser uma coisa técnica e agora já virou uma coisa científica. Na verdade, tem clubes europeus que mantêm estatísticos, mantêm pessoas que trabalham numa salinha dentro do clube, junto ao técnico, ao coach, como eles falam, que essas pessoas são responsáveis pela análise do desempenho do time em campo, para dizer ao técnico, ajudar o técnico nisso, naquilo outro, até cobranças de lateral que não está sendo maximizada como deveria, em resumo. E um técnico também, que eles citam no livro, que chega a assistir ao videotape das partidas do seu time até 10 vezes seguidas para detectar as falhas antes de apresentar esse mesmo videotape para o elenco, para o time reunir o time e dizer, olha aqui, ó, gente, eu assisti 10 vezes isso aqui, vocês erraram aqui, mostra esses pontos todos. Eu gostaria de começar até com o Amaro, que é o presidente do Sindicato dos Treinadores. Amaro, essa evolução interfere na função do treinador de futebol? Olha, interfere, sim, de uma maneira positiva. Porque nós aqui, nós brasileiros, estamos vendo a ciência chegar no futebol dos 20 anos para cá, coisa recente. Antigamente, o seguinte, o treinador, ele era sozinho. Na década de 50, ele dava preparação física, treinamento de goleiro, tudo era o treinador. Ele tinha só o médico e o massagista. Mas foi evoluindo, principalmente depois da Copa de 70, que vários profissionais se entregaram à comissão técnica, cada um com uma função, só com a maneira de mostrar ao treinador as origens, os defeitos do seu plantel, como também do adversário. Isso eu fiquei assustado, porque nós aqui escrevemos pouco, poucos livros tem sobre futebol no Brasil. Eu cheguei, participei de um congresso em 96 da UEFA em Atenas, e nesse congresso foi que eu vi como eles davam valor à pesquisa. E tinha os chamados scouts de tudo, todo o plantel. E isso é importante para nós. Chamados scouts é o quê? É o somatório, é a pesquisa, é a leitura do jogo. É esse balanço que a gente vê hoje na televisão, esse negócio. Tantos laterais, isso, porcentagem. Acabou, cabeceio, foi o seguinte. O Paulo Tuori, desde que ele trabalhou em Portugal, ele habituou-se a filmar o jogo todo, a partida toda. O Gilvan, que é o preparador, filmava. E ele depois fazer o montagem, olha, você errou isso aqui, assim. Então, o cara diz, ah, mas eu não fiz isso, fez isso aqui. Não, aí o cara ficava sem, no início, foi um choque. Não, mas eu estou fora do time, saí por quê? Então vamos rodar, está aqui. Olha aí, fez sim. Está aqui. Mostrava o vídeo. O estudar o adversário, olha aqui. Todo mundo hoje vai, quando vai, principalmente os grandes clubes, quando ele vai, reconhece tudo do adversário. Ah, mas porque tem o chamado observador técnico, que ele vai, faz o scout, como o Jairo Santos passou 8 Copas do Mundo fazendo para a seleção brasileira. Sei. Na verdade, Amaro, você falou aí da década de 70, do time campeão de 70, tricampeão, e naquela época já tínhamos o Parreira, né, na delegação, já cuidando da parte física e dessa parte técnica também. E antes, até, já havia também o Cláudio Coutinho, que depois ele desenvolveu todas aquelas técnicas de overlapping e ponto futuro. Lembra disso, né, Zé Maria? E aí, você que conhece bem, você estava atuando ali. Então, como é que você vê essa evolução? Ah, eu acho que a gente está sempre evoluindo. Não adianta que a gente não anda para trás. Está sempre para frente. Isso aí é uma evolução que, desde que eu passei a ser treinador, eu passei a usar os scouts, né, sabendo o que cada jogador fazia em campo, quantos chutes, cartão amarelo, quantos passes errados, passes certos. Eu sempre me preocupei muito com isso, porque são dados importantes que você, às vezes, você dá para corrigir nos treinamentos. Às vezes não dá, porque você joga quarta, domingo, nem tem tempo de treinar, né? Com acúmulo de jogos fica difícil. Mas te dá uma ideia do porquê seu time está andando ou não, né? Quando você cria muita jogada, que é a grande preocupação dos treinadores, é a criação. Se você cria, mas não fez, mas você está criando, já é um bom sinal, que uma hora vai fazer, né? E a minha preocupação maior com esses dados todos é a massificação desses dados, sabe? Às vezes são tantos dados, que atrapalham um pouco. Eu acho que tem que filtrar muito isso para o treinador. É claro que hoje se faz estatísticas, tem essa coleta de dados tão grande que não ajuda só o treinador, ajuda o próprio clube, né? Eu me lembro bem, quando eu era jogador ainda, no Flamengo, que quando eles contrataram o Dante Rocha, que era o supervisor. Então, quando a gente ia conversar sobre qualquer assunto com o Dante, ele tinha uma planilha assim que ele puxava debaixo do... ainda não tinha esse negócio do computador, de botar no computador, né? Então, era a mão mesmo. Ele puxava assim, peraí um pouquinho. Zé Mário, jogou tantos jogos, ficou tantas vezes no departamento médico, faltou quantos treinos, chegou atrás de tantos treinos, pode falar, o que você quer? Olha. Aí você já se desarmava, né? Você que não... Você já assim, ficava acuado, né? Não era o caso do Zé Mário, porque eu, graças a Deus, nunca te dei muito problema para os clubes. Mas qualquer jogador, ele já coletava esses dados para ajudar na renovação do contrato. Ele propôs na época para renovar o contrato, o percentual de renovação do contrato, de acordo com o que ele produzia, o jogador produzia. Agora, isso aí, Zé Mário, são os dados estatísticos usados, vamos dizer assim, para o mal. Porque você pega a falha do jogador para você, na hora de renovar o contrato, depreciar um pouco o que ele está pedindo. Mas eu acho que isso aí não é para o mal. Eu acho que é a produtividade. Não, é verdade. Não é, tá ali para produzir. Agora, uma coisa que me ocorre é o seguinte: o economista Roberto Campos, ele dizia que estatística é como o biquíni, mostra quase tudo, mas esconde o essencial. E a gente vê hoje no futebol muitos exemplos de equipes muito bem montadas, equipes que entram como favoritas e têm 76% do domínio de bola durante o jogo, mas não conseguem traduzir isso em gol e tomam um gol, perdem por 1-0 e aí o outro time que não dominou ganhou. Mas você tem que saber que, prestar atenção, que futebol não é uma ciência exata. Pois é, não é, é uma caixinha de surpresa. Poxa, sem dúvida. E outra coisa, por isso é apaixonante. Pois é, verdade. Porque quando falo em mexer na regra do jogo, né, eu já fico com medo, porque amanhã vai ficar igual o basquete. O melhor vai sempre ganhar, né? O vôlei, o melhor vai sempre ganhar. Entendeu? No futebol não acontece isso. pode fazer o que quiser, mas vai jogar contra o time pequeno, você nunca sabe o que vai acontecer. Por isso a gente vai ao estádio. Porque se a gente, quando a gente souber que aquele time vai ganhar, a gente começa a escolher o jogo. Não, esse eu não vou que vai ganhar, eu vou naquele que é mais difícil. Então é isso aí que é o perigo. Ou vai aos clássicos, né? Aos clássicos, jogos, só que são mais jogos mais difíceis. Agora, uma coisa também, uma evolução, Amaro, técnica, que eu acho interessante, que eu observei isso em alguns jogos recentes, é... Por exemplo, o Atlético Mineiro tem um jogador que é fora de série, que é o Ronaldinho Gaúcho, que cobra falta como poucos já cobraram na história do futebol. A gente pode falar do Didi, da Folha Seca, essas coisas, mas o Ronaldinho Gaúcho é impressionante. E no jogo contra o Fluminense, por exemplo, um companheiro de equipe forçou a falta para ele bater e... Ele fez dois gols de falta, os dois gols numa falta próxima à área, do jeito que ele gosta, do local onde ele gosta de bater, e ali é quase gol, é um pênalti praticamente no pé do Ronaldinho Gaúcho. Isso também é uma evolução técnica e você põe o time para atuar num outro sentido, que não é o sentido do esporte, é o sentido de você ter uma estratégia para atingir o objetivo do gol. Como é que você vê isso, Amanda? Olha, eu vejo isso de uma maneira positiva. Porque o problema é o seguinte, o jogador pensa, porque o treinador dá as instruções, mas a evolução do que foi discutido na pré-eleção depende do jogador. Fosse assim, pegava qualquer 11 jogadores, botava, faz isso e isso e acabou. Não. Então, o jogador profissional, ele tem realmente, ele tem que saber o seu objetivo, tirar o mais proveito de si, entendeu? E explorar o defeito do adversário. Isso é importante, porque o treinador, não adianta ficar gritando, fulano, gritando. Muitas vezes faz isso, o treinador faz isso até pro cacoete. Pô, mas o cara tá jogando, ele não vai ficar. Por isso é o seguinte, ele tem opções. Ou ele vai escutar o treinador ou vai jogar. Então é o seguinte, a maioria, ninguém vai escutar o treinador, todo mundo vai jogar. Uma assinalação, isso, aquilo, assim, o cara... assimila e vai para os outros. Mas ficar gritando toda hora não vai adiantar. Faz isso, faz aquilo, escuta aqui. Não, isso não vai. Porque o jogador não entende muito o que o jogador está falando. É, eu estou com a distância. Não consegue entender. Não ouve. Então, não ouve, mas direito. Tem treinador que tem por hábito, entendeu? De falar o jogo todo. Entendeu? Isso é um hábito dele, entendeu? Ele criou aquela maneira, ele acha que por acaso se amanhã ele não falar, ele vai dizer, ele não até para a torcida mesmo, ele não está lá, tal coisa que não. Ele está no campo querendo fosse o maestro vai fazer com as mãos e a orquestra vai seguir. O futebol não é assim. Não é assim. O treinador também está fazendo muito ali de mise-en-scène, muito de jogo de câmera, que é para justamente as televisões registrarem, a torcida ver que ele está se empenhando, a diretoria do clube ver que ele está gritando, porque se o treinador ficar que nem o Feola, ficava sentado no banco olhando o time jogar ou até dormindo, queria dizer que o Feola dormia durante o jogo, aí como é que fica, né? Aí quem perde na hora de renovar o contrato é o treinador, né? Isso é muito da cultura do país. Você vê que na Europa poucos treinadores, eu acho que quase nenhum fica na beira do campo gritando. Isso é a cultura do próprio clube, do próprio país. Eu, quando eu estou trabalhando, eu no treinamento, eu procuro, na hora dos coletivos, falar pouco. Porque as instruções já foram dadas. Então, na hora que você fica dentro do campo, eu penso dessa forma, gritando com os jogadores, durante o treinamento, vai chegar no jogo, você vai ter que gritar também. Porque eles ficam condicionados a escutar o grito do treinador. A reagir, né? A reagir só com o grito do treinador. É. Então eu procuro muito ficar calado nos coletivos. E acaba o coletivo, aí sim, eu chamo, eu falo, vocês não fizeram isso, não fizeram isso, não fizeram isso. Por quê? Para eles também poderem decidir sozinhos dentro do campo. Porque é muito difícil escutar. Às vezes você faz assim, positivo que escutou, não entendeu nada. E o cara também nem entende o que você está dizendo. O cara não, faz assim, roda a mão assim. Não, o cara, que é isso? Aí você bota às vezes um jogador para entrar, para dar um recado, ele não dá. Já aconteceu comigo. E eu falei, você deu o recado? Esqueci. Enfim, então, na hora que começa o jogo, os jogadores é que decidem dentro do jogo. Agora, se você acostumar o jogador dentro do campo, na hora do treinamento, a gritar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, você vai ter que chegar fora do campo e continuar gritando. Porque ele só vai reagir com o grito. Então, acontece muito. E a figura do auxiliar técnico, aquele que fica na arquibancada, que fica com o walkie-talkie ou com o radinho, se comunicando com o técnico, tendo uma outra visão do alto da partida para dizer, olha, tá, nós estamos com falha na esquerda, a defesa ali, o fulano não está dando cobertura, na primeira cobertura tem que ser de não sei quem, esse tipo de coisa, isso é válido, né? É válido, também tem que ter um filtro, porque se vier muita informação, você não consegue. Eu tive um problema uma vez que o meu auxiliar lá disse, falou assim, o lateral esquerdo lá está parado, precisa falar. Só que o lateral esquerdo estava lá do lado de lá. Eu falei, tá legal, vou mandar um recado. Mandei o primeiro recado. Ele, o lateral continua parado, vai, fala. Bem, espera aí um pouquinho que eu vou dar a volta no campo, se o juiz permitir, vou lá falar com ele. Então, porque a informação também, se ficar no seu ouvido o tempo todo, ela também é prejudicial. Então, tudo tem que ter um entrosamento e na medida certa, como todas essas estatísticas, esses scouts, tudo, você tem que ter a medida certa. Senão atrapalha, porque você está vendo uma coisa, o cara te dá uma informação, você fala, tá bom, eu vou prestar atenção naquilo e vou falar. Mas se ficar falando muito, atrapalha também. É verdade. Então verdade. Tem que tudo ter, que é demais atrapalha. Tudo, né? Isso aí. Justamente no intervalo. Mas o treinador modificou, vai modificar. É ali que é o seguinte, o treinador vai ter pouco tempo, porque vai ter um médico, tem o nutricionista, tem, às vezes tem o fisiologista, tem aquele grupo, o cara quer ir no banheiro e volta. Então o treinador tem que ter a leitura do primeiro tempo, ver o que está dando certo e ver o que está dando errado, tanto na parte dele como na parte do adversário, que é chamada a leitura do jogo. Hoje existe a leitura, o fulano está vendo a leitura do jogo. Um cara que ainda faz isso há muitos anos, hoje é um treinador aposentado, é o Paulo Emílio. Sim. Inclusive tem livro publicado, tudo. Ele sempre se baseou nisso, a leitura do jogo. Ele via muito bem os acertos e os defeitos chegar no vestiário quando aprontava, terminou, vamos subir. É isso, pouca coisa, mas aquilo certo. Entendeu? Dizer o mínimo de palavra com o máximo de objetividade. Se o cara ser objetivo, que o jogador. É mesmo o seguinte, o cara chegar no treinamento, ou então numa preleção, passar mais de meia hora, uma hora falando. Não, olha. O jogador, por mais boa vontade que tenha, se ele assimilar 10% do que ele falou durante uma hora, é muito. Aí até não é só o jogador de futebol, qualquer pessoa. Passou de meia hora você falando, já tem que ser um assunto assim que interesse muito a pessoa. Ou, né? Tem que ficar fazendo anotação, vira aula. O jogador de futebol também não está ali para ter caderno e ficar anotando o que o professor está falando. Como é que vocês veem essa história de chamar técnico de professor, hein? O Calazans reclama muito isso. Não, né? Mas isso é a maneira dele, ninguém pode. Quando eu sou egresso da educação física. Até os hábitos, os jogadores estão chamando de professor. Professor. Eu digo isso porque eu não fui jogador profissional. Eu vim da educação física, depois fiz pós-graduação em universidade. Eu vim só de universidade. Eu passei em três universidades. Na década de 70, que eu já falei aqui, o treinador era só ele e mais ninguém. Ele fazia tudo. Aí veio quando chegou da Copa de 70, vieram o pessoal da educação física, devido à seleção brasileira, que tinha o Chirol, tinha o Coutinho, tinha o Parreira, o Camerinos e outros, e eram professores. Nunca tinham jogado bola, nunca tinham sido profissionais. Mas só que eles estudavam. Então, houve uma reação, ou seja, um atrito, que eu chamei isso de burrice, porque ficava o ex-jogador criticando o professor, e o professor criticando o ex-jogador. Eu reuni o que estava na BTF nesse tempo e disse, olha, isso é dois burrinhos. Com um monte de capim. Um do lado, um monte de capim do lado, um monte de capim do outro. Cada um querendo comer o seu. No fim, ninguém comia nada. E a corda prendeu. E a corda prendeu os dois. Então é o seguinte, a maneira correta é o seguinte. vamos juntar, um para um lado, depois vamos junto para o outro. Isso, os professores começaram a estudar e foram tomando o mercado. Isso, mas de uma maneira decente, de uma maneira correta. Hoje, os grandes treinadores, foi uma época que tudo era ex-jogadores, mas tinham estudado. Porque aqui no Brasil, é um dos únicos países do mundo que, por acaso, o cara para de jogar, amanhã ele vai ser treinador. Ou comentarista. Agora é. Agora é comentarista. É mais fácil ser comentarista porque você não é vidraça. É. Né? Mas também a gente pode levar para o outro lado, né? Eu estou pensando aqui assim, o jogador não vai ficar o seu Flávio, ou o seu João, então, e também não vai falar tio, né? Porque na escola é tio, todo mundo é tio, em vez de ser professor. É verdade. Então, em vez de ele ficar assim, em vez de chamar tio, fica esquisito. É. Então, o senhor é professor. Eu tenho assim, sempre tive muita amizade com os atletas, porque eu acho que sem jogador não tem futebol, e eles são os mais importantes do eu acho que primeiro o jogador de futebol, segundo a torcida, e depois vem os outros, né? Porque sem torcida também não tem motivação. Não. O jogador precisa da motivação. Então, ninguém me chama de professor. É Zé Mário mesmo, com respeito. Porque você pode chamar de professor e não ter respeito. Claro. Né? Você pode chamar de tio e não ter respeito. E pode chamar pelo nome. Eu nunca chamei meu pai de senhor. Ele nunca gostou. É. Né? Mas com respeito. É. Também, se eu não respeitasse, o pau comia, tem muito, né? Muito assaltante que chega, te aborda, te chamando de tio. É, né? Tio, perdeu, tio, passa aí, não passa sei o que, não tem respeito nenhum também. Agora, mas eu acho que pode ser por isso aí também. Também. Eu, como telespectador, estranho muito a evolução da transmissão dos jogos de futebol, em que a gente vê, por exemplo, substituição no começo do segundo tempo ou no meio do segundo tempo, aí. Quando mostra na tela que vai sair o fulano, bota embaixo 7,6 quilômetros. Quanto o cara correu? O que me interessa isso? Ele não é fundista. Uhum. Ele pode andar em campo, pode ser o Newton Santos, pode ser um daquele estilo. É, né? E, mas, isso entanto... aí, mas isso é um bom dado em termos de treinamento. É um dado ótimo para o técnico, não é para a torcida? Para a torcida, não. Não tem sentido nenhum. É saber quantas vezes o cara cuspiu em campo. Aquele negócio. Eu acho estranho esse negócio, por exemplo, de mostrar a distância da falta, aquele círculo que fica que nem um radar de avião. Aquele negócio rodando em volta. Aquilo ali é para mostrar que a distância que a barreira está tá real, não é? Pois é. Agora, eu acho que a gente tinha isso no tempo do Jorge Cury e Valdir Amaral. O cara dizia, né? Dizia, olha, a barreira está muito próxima. O Mário Viana dizia, a barreira está muito próxima. Antigamente, quando falava isso, ele não tinha uma certeza daquilo ali. É. Porque um metro, meio metro de longe é diferente. Será que agora tem? Não, a gente tem. Pois é, será que tem realmente? Será que essa técnica, essa tecnologia toda, ela é precisa a ponto de você poder dizer realmente a barreira está 9 metros e 15 metros? Eu acho que é preciso, né? Esse negócio do tira-teima, por exemplo, estava impedido ou não estava impedido? Não, tava, aí parece, sabe o quê? Photoshop. Parece coisa de corrida de cavalo, não parece? Não, olha, ele estava com o focinho para frente, estava com dado, um dado importante. Hoje, quando a gente vai jogar num outro campo que a gente não conhece, e a gente não sabe as dimensões do campo, que varia muito, né? Porque tem a mínima e tem a máxima. Então, o que se faz? Entra pela internet. E vai lá no campo e mede o campo pela internet. Pela internet. Entendeu? É, porque então, você tem três tamanhos de campo oficial, né? Isso, tem é mais um largo. Tem o mínimo, né? E tem o máximo. Tem um que é mais largo, tem outro mais estreito. E dependendo, por exemplo, no mais largo, você tem que montar um time de uma outra forma. Aquele, senão... aquele campo lá do Vitória da Bahia, ele é largo demais. É, né? E eles aproveitam muito isso. É. A primeira vez que eu joguei contra o Vitória da Bahia lá, o meu time sentiu bastante, porque eu não estava preparado para aquilo. Eu, quando eu cheguei lá, que eu via que era muito largo. É, isso é um aspecto técnico que é importante. Importantíssimo. Destacar, pois é. Mas foge completamente a essa coisa da tecnologia. Esses dois pesquisadores que escreveram esse livro, Os Números do Jogo, eles apontam, na verdade, uma realidade que é... Essa história do professor realmente virou sala de aula, quer dizer, dentro dos clubes, e clube inglês, que é a origem, o berço do futebol, os clubes ingleses com esses, tem dois caras que ficam só preparando os scouts, como você diz, as estatísticas de cada partida, de cada treino. Nós aqui já temos isso também. Né? Também temos já até temos. Firmas que fazem nós já isso, temos desde o tempo do Parreira, isso? Começou com o Parreira, não, com o Cláudio Coutinho? Isso deve ter mais ou menos uns 10 anos para cá, ou 15 anos, com, assim, bem iniciando. Agora não, agora a gente tem firmas que os clubes contratam e no dia seguinte a gente recebe todos esses scouts, como o time, como teu time se comportou e como o time do adversário se comportou também, e o adversário futuro. Às vezes a gente já recebe. Previamente, né? E o que eu acho muito importante é você saber as bolas paradas, as faltas, os escanteios, como se posiciona, porque na hora que a bola está rolando, nada disso vale para mim. É momento do jogo, é improviso, é o talento e o preparo físico, é o preparo treino. Agora, na hora do jogo é muito difícil. Aqui muitas vezes é o seguinte, como o Zé Mário falou, lá dentro na prática a teoria é outra. Vai jogar o grande contra o pequeno. É. O cara vai cruzar a bola. Eu já vi vários acontecendo. Vai cruzar a bola e erra. O goleiro está adiantado, foi gol. Entendeu? E depois o time pequeno se fecha e venceu de 1-0. Ele não tentou. Muitas vezes ele fica, não, eu tentei cruzar. Não, depois, na hora diz que tentou cruzar. Mas ele vai cruzar. Ele errou. Entendeu? Ele errou. Errou o cruzamento, o goleiro está mal colocado, está mais adiantado, está esperando o cruzamento mesmo. Foi gol. Então é o seguinte, é como o Zé Mário falou, futebol não é ciências exatas. E por isso o nome, inclusive os alemães, na década de 70, o pessoal da Universidade de Mainz, outra de Colônia, dizia o seguinte, o futebol faz parte da biociência dos esportes. Da biociência. Então, ciência é tudo a proporção. E não existe exatidão na ciência. É verdade. E essa questão da biociência no esporte, você tem que preparar o atleta para ele render o máximo, você tem que montar uma tática dentro de campo que resulte no melhor proveito para o seu time, para você chegar à vitória, e isso acaba você gerando super times, como por exemplo o Barcelona, que estava jogando aí, pegou o Santos, coitado do Santos, né? E o Santos com o Neymar, com todo mundo ali, e atropelou tranquilamente, passou por cima naquela decisão, 4-0 lá, fácil. E depois aqui teve aquele outro jogar com o Neymar no Barcelona, que também foi vexatório. Isso também não tira um pouco da espontaneidade, do brilho natural do futebol principalmente brasileiro, que é esse futebol mais malemolente, mais, né? O que vocês acham? Olha só, eu tenho uma ideia assim do Barcelona como time de futebol e o Santos. Vamos comparar os dois times, não pelo jogador, pela técnica dos jogadores, mas pelo time. Quantos anos o Barcelona está jogando junto com o mesmo time? E quantos anos o Santos está com o mesmo time? O que está acontecendo no Brasil hoje é assim, é preocupante. Porque quem é o ídolo hoje do Vasco da Gama? Juninho Pernambuco. Quantos anos ele tem? 36, 37. E há dois anos atrás, quem era o ídolo do Vasco? Não tinha. Quem é o ídolo do Flamengo hoje? Não tem. Quem é o ídolo do Fluminense? Fred, com 30 e poucos anos. Então, não tem mais ídolo. O Fred não tem tudo isso, não. Peraí. 28, por aí. 28? É, por aí. Mas ele parece que tem 30, que ele ainda está bem. Parece que tem 30, que se machuca toda hora, né? Mais de 30. Então. Parece o Deco, né? Então, o que se a gente esqueceu no Brasil, que futebol é um esporte que não é individual, é grupo. E que esse grupo precisa se conhecer. Como vai se conhecer se de 3 em 3 meses muda tudo? O Barcelona está jogando junto, esses garotos lá vieram de baixo há 10 anos. Eles não precisam olhar um para o outro para saber o que cada um vai fazer. E aquela seleção holandesa de 74 era assim também? A Laranja Mecânica? A Laranja Mecânica juntou. Porque era seleção, né? Não era seleção. Eles juntaram jogadores super inteligentes naquele momento. Nunca mais fiz isso. Porque o futebol não tem fórmula. Eu sempre falo assim, tem fórmula? Por que que o Rino Smith não fez outra laranja mecânica? É. E já que você falou, já que você inseriu esse elemento que é a inteligência, você acha que o jogador brasileiro, ele é menos inteligente do que o jogador europeu? Eu digo isso porque o jogador brasileiro resiste muito ao ensinamento, como você mesmo falou ainda há pouco, mais de meia hora de preleção, ele já não consegue mais apreender o que está sendo dito, nem memorizar tudo, e ele não tem normalmente, habitualmente, como de resto a população como um todo, um nível de instrução desejável, não está habituado a raciocínios complexos, essas coisas, e o europeu está. Você acha que isso tem que importância? Tem um importância, só que a inteligência do brasileiro dentro do campo é maior do que o europeu ou qualquer outro lugar. Porque dentro do campo a inteligência é diferente. Entendeu? Fora do campo, eles são mais inteligentes. Porque eles têm berço. Né? Eu costumo falar que eles são atletas desde pequeno, porque eles vão na escola, eles têm educação física na escola, o pai não assina para ele não fazer educação física. Né? Como é aqui no Brasil, o pai dá uma desculpa, libera. E lá não. Então eles são atletas, treinam menos porque eles já são treinados, já se alimentam. Desde pequeno, o brasileiro aqui vai se alimentar quando entra no clube com 14, 15 anos, né? Que começa a se federar e a disputar campeonato, que é o clube da alimentação, não são todos, mas a maioria dá. Mas eles são, o brasileiro é mais inteligente dentro do campo, e é o do momento. É, isso que você acabou de dizer aí não é um fenômeno do interior do Brasil, não é jogador que vem do interior. O Zico, quando começou a jogar, ele teve que passar por um processo de ganhar massa muscular para poder aguentar o tranco. Ele era muito talentoso. Desse trabalho, que eu estava com a minha. Eu tinha operado o joelho, estava fazendo a minha recuperação, e ele também começou a fazer esse trabalho. E daí gerou a nossa amizade até hoje, né? Porque ele ia todo dia, eu também junto com ele, eu ia levar ele em casa, porque ele não tinha carro naquela época, ele era bem jovem. E foi a maneira com que trataram o Zico, que fizeram o Zico. Né? Porque jogar ele sabia, mas com aquele corpinho não ia lugar nenhum. Quer dizer, pega a pedra bruta e vai lapidando. Vai lapidando. Não é isso? Agora, a inteligência do jogador brasileiro dentro do campo é incomparável. Olha, eu concordo plenamente com o Zé Mário, porque é o seguinte, o europeu, é como tudo que o Zé Mário falou, eu concordo com tudo. Eles têm a habilidade de ser um atleta, entendeu? Ser um atleta. A condicionamento físico, a habilidade dele, eles aprendem realmente, eles começam, eu estive na escola da Holanda, ele deve, a partir de 6, 8 anos, começa na escolinha desenvolvendo habilidade. E vai aquela sequência pedagógica, realmente acontece, sempre que acontece arte, não são todos. O brasileiro, ele já nasce, não nasce atleta, ele nasce jogador de futebol. Sem dúvida. Ele não nasce atleta, não. Ele nasce jogador de futebol. Então, na habilidade dele, ele vai desenvolver, a sua habilidade técnica. Esquece da parte tática. Porque nós, brasileiros, isso foi em 94, logo após o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Veio aqui para uma palestra onde um cara que eu mais admirei e admiro até hoje, que está vivo, doutor Jovem Sivengolo, instrutor da FIFA, instrutor da UEFA e técnico da época da Tchecoslováquia. Ele dizia, no dia que o brasileiro assimilar a tática, a sua técnica, o Brasil em 10 Copas do Mundo ele ganha 8. Outro exemplo que eu vou te dar. Eu estava no Congresso, repetir, em Atenas. Estava 200 treinadores de toda parte do mundo, no Congresso da UEFA. Estavam os treinadores principais das seleções, grandes times da Europa, todos eles, o assistente. É a nata do futebol mundial. No encerramento, todo mundo podia fazer criticar, dar sugestão, o que achou. Um treinador português que trabalhava na África, ele estava do meu lado, ele tinha quase 2 metros, eu sou baixinho, né? Tem que falar com ele assim. Ele pediu a palavra e se levantou. E falou o seguinte para os participantes. Todas as explanações, toda a tática, a técnica, excelente. Mas qualquer seleção dessa aqui, que for jogar com a seleção brasileira, em 20 minutos a seleção brasileira engole todo isso devido à sua habilidade técnica. Não pela tática, mas sim pela técnica. Ele foi aplaudido de pé. É, mas é por isso que... Vou dizer, veja como eu falei, ele nasce jogador de futebol. É por isso que o Brasil é respeitado, independentemente de posição no ranking. Todo mundo, quando vai jogar contra o Brasil... Não dorme um dia antes. É, pois é. Agora, uma coisa que... O Brasil também não dorme quando joga contra a Argentina. Hein? Pois é, não. E é o seguinte, hoje em dia o Brasil já não está dormindo quando joga até contra a Noruega. Eu acho que a situação... Aliás, não sei se está dormindo em Brasília agora, aí para pegar os cangurus aí no sábado. Agora, o seguinte... o Barcelona, e voltar ao Barcelona, porque é um clube muito bem montado, ele pegou o Messi, o Lionel Messi, quando ele era menino. Dizem até que o Lionel Messi não sabe o hino da Argentina, ele sabe o hino do Barcelona e o hino da Espanha. Mas e foi moldando, construindo o Messi até ele chegar ao ponto em que ele está aí de melhor do mundo, várias vezes essa coisa. Isso é uma tendência de você pegar o menino novo. E o Brasil é um exportador. Tem gente que vai, olheiro, que vai para o interior do Maranhão, interior do Ceará, catar criança e convencer a família a levar. E famílias deixam, porque a situação do menino ali é precária. Mas, como é que é? Fala. Mas aqui não, é impossível fazer isso, como o Zé Mário falou. É impossível, porque de 3 em 3 meses está mudando. É muita gente, né? Não é muita gente, é necessidade financeira. Você vê quanto o Fluminense, que tem mais uma estrutura boa em Xerém, que eu conheço. Quantos jogadores foram revelados em Xerém e são vendidos imediatamente? Pois é, isso aí muita renovação. Mas por que não, isso? O problema não é a renovação. É a necessidade não. financeira. Ah, sim. É a necessidade financeira. Eles são, agora o Vitinho, o Botafogo e outros. Aparece uma promessa, será uma promessa. Então, o jogador, não, como é do Barcelona, não pode ficar aqueles 4, 5 anos evoluindo. Despertou, vão vender porque tem que fazer caixa. Mas por que vende? Não, o problema não é nem o clube vender. Porque os jogadores não pertencem ao clube. Já não a são. A maioria mesmo. Dos jogadores é 50%, 60% do agente, né, com o jogador, e o resto do clube, 40%, 30%, às vezes 100% do agente, que já aconteceu no Flamengo mesmo. Né, jogador que tinha 100% do agente, o Flamengo botando ele na vitrine, se ele fosse vendido, não ganhava nada. Então, essa necessidade, porque o agente ele só ganha na transferência. Então ele tem que sair de 3 em 3 meses. Ele agora, não pode ficar 5 anos no clube, que o agente vai fazer o quê? Ô Zé Mário, tem caso realmente de jogador que joga, por exemplo, no Flamengo, que é um clube de expressão internacional, e não tem nenhum, o Flamengo não tem nenhum... Já teve, já aconteceu, já aconteceu isso. Já com aconteceu. Quem? Não posso falar não o nome, porque não. É uma coisa que... Ele está nativo ainda? Não, né? Eu não sei, não sei onde é que ele está agora, tá não. Fora. Não, eu não sei onde é que ele está agora, não, mas já aconteceu, bem recente. Bem recente. Isso aí tem. O Vitinho, eu não sei qual o percentual do Botafogo no passe. Só que não é 100% do Botafogo. Eu sei que o Dedé, por exemplo, o Vasco vendeu o Dedé para poder pagar a folha de pagamento, estava atrasada. Mas também não era todo do Vasco o Dedé. Não era. Não, né? não tem. Eu acho que não tem nenhum jogador no Brasil hoje que seja 100% do clube. Não tem. Primeiro, os clubes não têm dinheiro. Então eles precisam da ajuda do agente. Parceria, né? A parceria do agente. É. Tem gente que bota dinheiro. E bota na vitrine. É investimento. É o investimento. Eles não estão errados. Não estou dizendo que o agente esteja errado, é investimento. Agora, para o futebol brasileiro, é horrível. Até porque esses meninos, eles estão saindo aqui do Brasil, muito jovens, né? E sem ainda firmar a característica do futebol brasileiro. Chegam lá. Passa a ser tocado de bola, como aconteceu com o Robinho. A gente, o Galvão Bueno, coitado, e a loucura. Vai, Robinho, pedala, e o Robinho toca a bola. Ele, não, agora vai, pedala, Robinho. Nada. Porque ele acostumou na Inglaterra, nos países que ele passou, a tocar a bola. O Messi é um caso diferente. Ele entrou num time que toca a bola. ele passou a ser tocador de bola. Vocês acham que o Neymar, ele vai ter um processo de adaptação fácil a esse futebol, que é esse futebol dos técnicos, do scout, da estatística, esse futebol mais científico, digamos assim? Eu vou torcer que não se adapte, viu? É, né? Ah, porque já pensou o Neymar voltar para cá e não pedalar mais também? É, mas a gente tem visto isso nos jogadores. Os jogadores brasileiros que vão lá para fora e que se firmam, vários deles, desde o Lúcio, Davi Luiz, o Thiago Silva, eles todos são jogadores europeus hoje. Não, mas isso é... A defesa é diferente. Bom, aí tem caso da defesa, né? A defesa é diferente. Do meio campo para frente, Você vê, aquele jogador que era do Grêmio, foi pro Manchester, que ele jogava aqui de meio atacante, foi jogar de volante. Aí recua, cara. Recua. É. Entendeu? Então, isso aí atrapalha o desenvolvimento do jogador. Se o Neymar não tiver uma personalidade forte, como teve o Messi, né? Eu não sei se por ser autista, né? Ele não respeitou muito as regras, né? Mas se o Neymar respeitar as regras, vai ser um tocador de bola de novo. É. Aí chega aqui no Brasil, o Brasil fica... Ah, Cadê o craque? Cadê o espetáculo? O cara que acaba qualquer tática, como era o Garrincha. Desmancha. Mas acontece que a gente está vendo isso hoje. A gente vê, por exemplo, quando a gente vê na televisão a transmissão do jogo, e o cara dizendo 6 quilômetros, correu, cuspiu tantas vezes, bateu tantos laterais, fez tantas faltas. Isso aí você está transformando, reduzindo o jogador a números, a estatística e ao rendimento dele em campo. Isso serve muito para o treinador. Porque a coisa do espetáculo, hoje isso valoriza muito a preparação física. Porque antigamente o atleta, ele pegava a bola, amortecia. Fez na Copa de 70 mesmo, eu passo isso para os alunos, eu o seguinte, o Gerson, aquela classe dele, tostão, assim, ele matava no peito, ficava olhando assim, para quem é que estava desmarcado. Hoje não acontece olhar, isso. Leva a bola nem vê. Agora o cara chega antes, não chega depois, chega junto, chega antes. Já está esperando. Já tem um chegando. E tem sempre dois, um ou dois marcando, cercando. Os campos são pequenos. Nós vimos um gol outro dia do Alexandre Pato, em que foi uma raridade. Ele dribla o goleiro. Vai quase à linha de fundo, olha, vê o Guerreiro entrando, que é o companheiro dele, não passa a bola, conscientemente ele mete a bola dentro do gol quase sem ângulo. Mas isso é uma raridade. Isso é raríssimo, entendeu? É raridade. Isso não é o cotidiano no futebol brasileiro. Porque quando recebe a bola já tem alguém em cima. Olha, você vê o Pelé. Pelé com toda a genialidade dele. Eu vi o Pelé jogar e pensei na Copa de 70. Você vê que ele pegava aquele jogo, aquele jeito assim, ficava olhando, mais ou menos, quem que estava. O Carlos Alberto, ele pegou, olhou assim, viu o Carlos Alberto ia passando. O Carlos Alberto vinha desembestado pela parede, ele rolou, exatamente. Hoje não dá tempo. Difícil mesmo, apesar de jogos, 3 jogos por semana, às vezes 2. O São Paulo está jogando, jogou domingo no Rio, terça-feira em Pernambuco, joga hoje em São Paulo e joga no domingo em Santa Catarina. Outro dia o Rogério Ceni fez um desabafo praticamente diante das câmeras a propósito dessa viagem do São Paulo para Catar Níquel na Europa, que jogou 4 partidas em uma semana. Não há time que resista. Inclusive eu falei com o preparador físico do São Paulo pelo telefone na sexta-feira, porque seu amigo, eu sou contemporâneo de faculdade dele, do Paulo Otório também, foram da minha turma. Falei, como é que vocês vão recuperar? Bota o robô, cara. Bota o robô, ele tem desgaste. É verdade. Bota o robô. Não há condições de se recuperar. Uma coisa que é importante a gente frisar é o seguinte: pode ser o que for, preparação física boa, pode ser o campo está pequeno, muita velocidade. Agora, o jogador que é driblador, ninguém vai em cima. Ninguém vai em cima do Neymar de primeira. Eles ficam olhando, vai recuando. Ninguém não quer vai em cima. Não quer tomar o drible, não quer tomar, não quer o, tomar o come. Ninguém vai em cima do Messi de primeira. Eles ficam olhando, esperando alguém chegar para atrapalhar. Exatamente. Então, aí quer ficar na sobra. Aí eles falam assim: mas o Garrincha não jogava hoje? Joga. Joga aí. Pegava a bola, começa a fintar. E vai para cima. Exatamente. Faz fila. Faz fila. É. Hoje, aliás, hoje fila. A gente vê isso. Tem jogador que consegue passar no meio de três dribla um, dois, três, do Neymar mesmo. Porque faz isso, o Ronaldinho Gaúcho faz isso. O cara que é driblador, que tem habilidade para isso, não vai em cima. Olha, o nosso ouvinte aqui, o Zé Albino, lá do Estácio, ele sugere, ele fez uma sugestão interessante, que haja mudança na regra do futebol. Isso é um detalhe, é uma discussão interminável. Para o impedimento, que ele quer que acabe o impedimento na bola parada, cobrança de falta e bola parada, em resumo. Porque como já tem impedimento, não existe impedimento em lateral. Não. Né? Não existe. E na cobrança do córner também, não. Também não existe. Não. Então, córner, porque vem da linha de fundo mesmo, não tem como. Mas o lateral, né, nós vemos oportunismo de gente correndo para receber a bola lá em impedimento, que seria impedimento se fosse com o pé, e com a mão não é. Então, como é que vocês acham disso? Olha, na minha concepção, o futebol, quanto menos mexer na regra, melhor. Eu também acho isso. Porque é o seguinte, o garoto, por acaso, desde a minha época de criança, quando eu fui crescendo, mudou pouca coisa. E isso é que é importante para o futebol. Foi o esporte que menos mudou a regra. É verdade. O vôlei virou outro esporte. Outros esportes coletivos. Basquete, tudo. Futebol de salão. Então, é o seguinte, na minha concepção, quanto menos mexer na regra, melhor. Então vocês são contra a incorporação tecnológica? Não. Não. Eu sou até um pouquinho contra. Porque eu acho que a alegria do futebol... Vai tirar a mágica. É o time, para o Fluminense fazer um gol contra o Flamengo de mão. E valer o Wilton. Gol. Não é? Ressuscitou o Wilton agora. O Wilton, né? Estou falando, lembrando o Wiltinho. O Wiltinho. Eu acho que isso aí faz parte, o juiz errar, faz parte do jogo. Agora, eu sou contra o juiz dar cartão porque o cara se jogou dentro da área. Ué, ele achou que não é pênalti, não é. Você pode cair quantas vezes ele quiser. Entendeu? Agora, o cara cai, aconteceu isso com Edmundo, ele já tinha um cartão amarelo, ele foi derrubado na área, o juiz achou que ele tinha simulado, deu um vermelho para ele. E depois foi provado nas repetições do lance que ele foi... Que tinha sido pênalti mesmo. Agora, expulso. Você sabe que o Careca, quando foi jogar lá na Europa... O Careca jogou aqui, jogou seleção. Jogou na Itália, né? Jogou na Itália. Saiu do Guarani para São Paulo, na Itália. Eu acho que no primeiro jogo dele na Itália, ele simulou um pênalti. Ele se jogou dentro da área, tomou o cartão e levou uma multa do clube. Porque era simulação, era atitude antidesportiva. Isso é muito rigor, você acha? Eu acho. Eu acho que futebol não tem atitude antidesportiva, não. Futebol é futebol. Pelo menos eu sou desse mas tempo. Mas dedo no olho não vale, né? Vale? O meu tempo valia. O Dé não jogava areia. Subia com terra, O Dé não jogava terra, jogava no córner, né? Joga na cara do goleiro. Eu acho que o futebol, ele é muito emocional. Ele é muito emocional. Então, quanto mais você utilizar o seu lado bom emocional para tirar o outro do lado emocional dele, eu acho que é válido. Tirar o adversário do sério, né? Tirar o adversário do sério. A provocação é legal. Porque o cara fica provocando, o outro reage e é expulso. Isso aí. Agora você vê o fair play. O que está acontecendo no mundo inteiro? O cara sofre uma falta, sente que vai levar um contra-ataque, fica no chão, joga a bola pra fora, para. Aí a bola tá lá na intermediária do ataque, aí o juiz vai dar a bola, o cara volta a bola pro goleiro lá. Coisa baixinha. Isso tá muito disseminado no Brasil hoje. No mundo inteiro. Olha, o problema é o seguinte: contra-ataque. O respeito do jogador. Abuso. Eu que sou o mais antigo de vocês aqui, eu tive um amigo que, na época, ele jogou no Corinthians. E tem o Luizinho, o centroavante. Centroavante Luizinho. Acho que ele chamava até de cabeça de ouro, não sei o quê. Ele chegava com as mãos para trás, com a cabeça baixa, xingava o árbitro de tudo quanto é coisa. E o seguinte, o árbitro não tinha. A maioria não expulsava ele. Porque ele chegava com a cabeça baixa, a mão para trás. Disciplinadamente. Porque ninguém ia escutar o que ele estava falando. Como tem o jogador que chega com o dedo na cara do juiz. O senhor está muito certo, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. E o zagueiro, quando ele dá um pontapé no outro lá e o cara cai no chão, ele vai lá e bate nas costas. Da próxima vai ser pior. Hein? Levanta logo. Todo mundo acha que está pedindo desculpa. Anotou a placa? Anotou a placa. Antigamente, hoje. Gente, é o seguinte, nós estamos terminando o programa. Eu queria que vocês fizessem um balanço final aqui, cada um fizesse um balanço final a partir desse ponto que nós começamos, que é os números do jogo, esse livro, e o que, que vocês acham que vai ser a evolução do futebol daqui para frente. Eu acho que esses números são importantes para alguns aspectos, mas a gente precisa ter cuidado para que não tenha muita informação e você não consiga colocar em prática essas informações. Então, em termos de treinamento, eu acho que algumas coisas são importantes, né? Outras coisas para os clubes são importantes, até na renovação do contrato, porque eu sempre a favor da produtividade. Você não pode premiar quem não produz. Você não pode, porque em relação aos outros que produzem, há um problema grande. Quando você trata com diferença entre o cara que não produz e tem um salário mais alto que o cara que produz, mesmo ele tendo maior nome, há um problema dentro da equipe. Isso aí eu, como jogador e como treinador, já senti bastante. Então eu acho que tudo isso aí, todas as estatísticas que estão fazendo, todos esses números que estão apresentando, ele é importante. Mas tem o seu limite, né? E cada número tem que ser levado para uma área. Não pode ser tudo jogado em cima do treinador, porque no Brasil, ele falou que 70 fazia tudo, mas ainda hoje faz tudo, porque quando o jogador chega atrasado, quem vai falar com o jogador não é o clube, é o treinador. Se o jogador faltou, quem vai falar com o jogador não é o clube, é o treinador. Então tudo é o treinador ainda, né? E de responsabilidade das atitudes que ele tem que tomar. Então eu acho que todos os dados são importantes, mas cada um na sua área, para não jogar muita informação e você na prática não conseguir fazer nada. Legal, esse foi o Zé Mário, presidente da Federação Brasileira de Técnicos de Futebol. Agora, Amaro José da Silva, presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol Profissional aqui do Estado do Rio. Então, tudo essas informações, eu concordo com todas elas. É a mesma coisa, é o seguinte: você vai num buffet, existe N tipo de comida. Mas você não vai comer tudo, você vai aproveitar aquilo que vai te servir no momento. Então, eu concordo, então é o seguinte: está aqui o scout, tudo assim. Então, o treinador vai tirar ali o que lhe serve para aquele jogo, para o jogo futuro. Ele não vai assimilar tudo, entendeu? Ele vai tirar o necessário para aquela partida. Porque nem sempre o que ele vai utilizar naquela partida de hoje será o mesmo que você vai utilizar no domingo contra o adversário, outro adversário. Então, ele tem que saber escolher, entendeu? O que vai servir para aquele determinada partida, para hoje. Para domingo já é outra coisa. Então, eu acho a ampla informação, eu concordo com ela. Mas o treinador não pode aceitar tudo, pegar tudo e dizer como fosse um prato feito. É como fosse assim, toma isso aqui é a verdade verdadeira, é a mágica que vai ganhar o jogo. Não, ele tem que saber, é como se ele sabe, eu vou escalar fulano, eu vou escalar Beltrano, porque tem um jogo assim, então ele, na mente dele, ele pensa nisso. Então, eu concordo com a ampla informação, mas não com a utilização total para determinado jogo. Tá certo, então, olha, muito obrigado a participação de vocês dois, foi muito legal o programa. Muito obrigado também ao Zé Albino, que tá ligado aí, nosso ouvinte lá do Estácio, participou também do programa. O Tema Livre vai ficando por aqui. Dá tempo de falar ainda sobre essa pergunta que ele fez, do impedimento? Porque se tirar o impedimento na falta, o que vai acontecer? Vai botar tudo dentro do gol. Vou empurrar o goleiro para dentro do gol. É, verdade, também tem isso. Como é que vai bater a falta? Você está todo mundo dentro do gol, empurrando o goleiro para dentro do gol, vai ficar todo mundo dentro da... Hoje já é assim, Já tentam fazer. No corner, você vê no escanteio, quando vão bater, já é aquele que pega para capar dentro da área, que ninguém entende mais. É isso aí, Zé Mário, valeu. Muito obrigado ao Zé Mário, muito obrigado ao Amaro, Zé da Silva, presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol Profissional do Estado do Rio. O Tema Livre fica por aqui, amanhã às 10h05 nós estaremos de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.